ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro, o Tema Livre está entrando no ar, dando sequência ao tema que nós estávamos tratando ontem, que é educação. Hoje nós avançamos um pouco. Ontem nós tratamos do movimento da paralisação dos professores no estado, aqui no município, do embate entre professores e prefeitura, a secretária de educação do município. Agora, hoje nós vamos tratar do ensino de terceiro grau. Duas universidades, que são universidades tradicionais na cidade do estado do Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho e a Universidade, ambas estão em crise. A Gama Filho, inclusive, saiu com foto na imprensa um dia desses aí, de aulas ao ar livre. Não tem... A situação está meio complicada por lá. E nós estamos aqui no estúdio com o Ronaldo Leme Louro, vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Gama Filho e diretor do Simpro, a Vera Câmara, que é diretora do Simpro, é o Sindicato dos Professores, né? E professora da Universidade, e o Edivaldo Guimarães Júnior, que é presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Gama Filho. Eu vou começar então com a Vera, para ela dizer como é que é essa situação, Vera. A crise é grave, é real? Até que ponto é essa situação? É calamitosa ou não? Como é que é? Tá. Bom dia, ouvintes. A crise nas duas universidades realmente muito grave. E posso falar principalmente mais da universidade, que a universidade vem enfrentando falta de pagamentos, pagamentos atrasados, falta de FGTS... infraestrutura mesmo das unidades, fechamento de unidades, isso desde 2003 que nós estamos passando por esses problemas, né? E há dois anos atrás, se não me engano, houve a fusão dela com a Gama Filho, que foi comprada pelo Grupo Galileu, grupo esse que juntou as duas universidades, aí que foi o caos. Aí aconteceu caos para ambas, entendeu? Uhum. Então, não é só... Os professores estão parados, não é só por falta de pagamento. É falta de uma infraestrutura geral nas universidades, tanto na Gama quanto na universidade da cidade também, né? Falta até papel higiênico no banheiro, água, os elevadores da Gama Filho, principalmente, estão lacrados... Tá, porque estão fechados, lacrados, a justiça foi lá e lacrou, quer dizer, então a crise é muito séria mesmo, principalmente na medicina. Na medicina, além das outras cadeiras também, mas a medicina é mais séria ainda, porque na medicina você não consegue transferência desses alunos para universidade nenhuma, porque o MEC dá um número, que me parece, o MEC tem... um número de cotas de vagas para esses alunos nas outras instituições. Então, realmente, os alunos estão acampados, o Edivaldo pode falar melhor, os alunos já estão acampados, se não me engano, há 2 meses lá na reitoria da Gama. E é isso, hoje eles pagaram 2 meses salários atrasados, pagaram o salário de julho e de agosto. Até o momento, nós recebemos integralmente 4 salários só. O resto tudo foi parcelado. 50%, 70%, tudo assim. Agora, você falou aí, Vera, a crise começa em 2003. Na universidade, na sim. Na universidade, quer dizer, tem 10 anos de crise. 10 anos que nós estamos lutando. Vai deteriorando, não tem solução, não foi, tem... FGTS, eles não depositam desde 2003. Olha só. E era pagamento atrasado, pagavam 50% no mês, aí pagava 20%, 10%. Esse Grupo Galileu vem de onde, hein? Não sei te dizer. Ele é já um grupo... foi vendido, já foi trocado, troca de presidente. Enquanto a CPI estava na Assembleia, eu acho que foram 2 ou 3 presidentes lá, se não me engano, do grupo. Você está sabendo, Ronaldo, esse Grupo Galileu, de onde é? Bom dia a todos. Bom dia. Realmente, a gente tem visto o Grupo Galileu, que entrou na Gama Filho, através de um processo de financiarização por debêntures, uma empresa pequena que vinha com capital de 10 mil reais e obteve esse empréstimo via debênture de 100 milhões e daí partiu para a transformação da Gama Filho, que era o sonho do reitor da época, que foi inclusive advogado da família Gama Filho e que assumiu a condição de presidente da mantenedora da Gama Filho e também reitor da Gama Filho. E esse indivíduo teve toda essa importância nas mãos, 100 milhões de reais. O objetivo era de refazer a Gama Filho e a gente, como professor, no ano de 2011, até se iludiu de que isso pudesse acontecer, porque foi um ano em que tudo correu bem, recebemos salários em dia, no quinto dia útil, milagre, a gente recebia, então foi um ano assim perfeito, 2011. Mas no final de 2011, houve a tentativa de comprar, de fundir com a universidade. Parece que o erro de estratégia foi exatamente aí, porque o MEC não confirmou essa fusão, não autorizou. Então, até hoje, nós temos uma situação da Galileu com duas universidades que pretendiam ser fundidas, mas não pôde ocorrer essa fusão. Sim. Temos, então, essa situação esdrúxula. É, fica uma situação híbrida, esquisita, né? Exatamente. Um negócio difícil de muito você administrar. Difícil. Até no início, houve uma situação complicada e irregular de professores de universidades diferentes, quer dizer, o professor da Gama Filho dando aula na universidade, o professor da universidade dando aula na Gama Filho, sem ter contrato de trabalho naquelas universidades. Uma situação total, formal nenhum. De boca. Exatamente. Então, isso tudo é uma situação irregular que vinha estabelecendo, que a gente tem batido bastante, denunciado, procurado levar ao MEC, e a gente realmente está batalhando junto ao MEC. Ontem mesmo nós saímos de uma reunião, representante da universidade, até o Sidney que está aqui, participou, e representante da Gama Filho, exatamente para verificar as possibilidades reais de uma continuidade de uma mantenedora que não vem cumprindo com aquilo que é a finalidade principal, manter as universidades. Certo. Então esse é o grande problema que a gente está vivendo lá. Eu queria, antes de passar para o Sidney, que acabou de chegar, o Sidney Amaral, que é jornalista e professor da universidade, presidente da Associação Docente da cidade, eu queria passar a palavra antes ao Edivaldo Guimarães Júnior, que é o presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Gama Filho, até porque a Vera mencionou no começo da sua primeira intervenção essa situação mais delicada ou particularmente delicada dos estudantes de medicina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a abertura do espaço aqui para que a gente pudesse vir aqui para discutir esse problema que vivem os alunos, os professores, toda a comunidade acadêmica da Gama Filho e da UC. Acrescentando o que o Ronaldo colocou aqui antes, embora o CAD tenha proibido essa fusão do UC com a Gama Filho, ela funciona. Funciona mesmo que não esteja no papel. Uma vez que professores, conforme ele falou, trabalham nas duas instituições, alunos que eram de uma instituição, eles simplesmente acabaram com os cursos e transferiram esses alunos compulsoriamente para outra instituição, assim, para poder enxugar o número de professores, o número de salas, o número de espaço físico. Então, embora essa fusão seja negada no papel, ela existe e foi denunciada no MEC, que nada fez. Simplesmente tapou os olhos. Agora, com relação aos alunos de medicina, o grande problema que existe com relação à transferência que ela colocou é porque não existe mercado no Brasil, se você olhar no Brasil todo, para poder absorver esses alunos de medicina. Hoje a Gama Filho possui a maior escola médica do Brasil. São cerca de 2.150 alunos que estudam medicina na Universidade de Gama Filho. E não existe, se você for distribuir esses alunos pelo Brasil todo, você não consegue mercado, não consegue universidade para todos eles. Não existe. E a gente questiona, uma vez que o Ministério da Educação parece tapar os olhos para isso, e por outro lado o governo federal diz investir para trazer, importar médicos de fora, sair abrindo universidades, sair abrindo escolas médicas por todo o Brasil. A gente questiona até quando isso é para visibilidade, até quando isso é efetivo. Porque se fosse realmente uma coisa efetiva, ele estava olhando para o âmago, para a sua maior escola médica brasileira, para que pudesse ter assim um alicerce de sempre ter um médico formando. A Gama Filho hoje forma 400 médicos por ano. Isso é um número bastante expressivo. Se você chegar na escola médica lá, são alunos de todo o país que formam em volta para o seu território. Então, até quando o Ministério da... Até quando o governo federal está simplesmente brincando com a saúde, ou até quando ele quer efetivamente mesmo melhorar a qualidade? Essa questão aí, o Edivaldo, nós vamos deixar para outro programa, porque nós estamos tratando aqui é do ensino e não do atendimento médico, da questão de saúde, nem de importação de médicos estrangeiros, nada disso. Mas o fato é que eu queria saber, a Gama Filho é a maior escola de medicina do país particular, ou entre particular e pública, geral, como é que é? Toda. Todas elas. Toda. A maior escola médica do Brasil. Segunda maior é o FMG, se eu não me engano, 360 alunos por ano, por ano formado. A Gama Filho são 400 alunos por ano. E a gente, em ter em vista de todo esse processo de 2 anos que a gente vem batalhando contra a Galileu Educacional, contra a deterioração do estudo da Gama Filho, a gente, há cerca de 76 dias já, quando o período estava se findando, e a gente não via essa possibilidade, porque havia atraso de salário de professores, tudo indicava uma greve, a gente ocupou a reitoria como forma de apoio aos professores, isso há 76 dias atrás. Com isso, os professores aplicaram as provas finais, as últimas provas, as provas finais, e fecharam o período passado. Mas desde então, os alunos continuam pagando, os boletos continuam chegando. Para você ter uma ideia, só na medicina, O valor da mensalidade varia de R$ 3.450 a R$ 4.100, dependendo qual período que você está. Então, os alunos continuam pagando seus compromissos há cerca de 3 meses e não está tendo as aulas, não está tendo o estudo como forma, se você quer tratar a educação como mercadoria, não está tendo a sua mercadoria de volta. Sendo não está tendo a contrapartida, né? A prestação do serviço, que é o mínimo que você pode exigir disso aí, você está pagando a mensalidade, você tem que ter aula, né? Ô Sidney, você que esteve ontem em Brasília, jornalista, professor da universidade e presidente dessa associação docente, eu gostaria que você primeiro fizesse um relato do que foi tratar lá em Brasília e qual foi a conclusão desse encontro. Bom dia, né? Okay, bom dia a todos. Primeiro me permita a alegria de voltar a ocupar esse microfone. Da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional, que legal. Durante 10 anos eu trabalhei, passei momentos assim, muito felizes na minha ótimo. Carreira como jornalista. Né? Seja bem-vindo. E aqui fiz uma carreira, inclusive, internacional. Bom... quando o assunto é educação, é evidente que nós temos assim, muita coisa a ser discutida e a ser apontada. E é evidente que num momento de crise e as coisas aparecem muito mais. E eu acho até importante que as crises surjam para que as falhas possam ser consertadas. Na verdade, o que se discute hoje é uma volta à regularidade e uma regularização de pagamentos... que é o mais premente, que é, na verdade, o que sustenta as famílias, né? E nós estamos falando aí de quase 100 mil pessoas envolvidas, se colocarmos todo o corpo docente das duas instituições, mais os funcionários, junto com seus familiares, e que dependem desse sustento. Nós vimos que, ao longo dos anos, na verdade... a falha e o erro vêm da origem de tudo. Porque a financiarização e a mercantilização do ensino privado no Brasil é que tem ocasionado isso aí. E nós vimos que não é só a universidade, o centro universitário da cidade, não é só a Universidade Gama Filho, outras instituições também passam por problemas parecidos, se não até piores. Aqui no Rio? Aqui no Rio, não, em todo o Brasil. Castelo Branco? Aqui no Rio nós temos, podemos apontar, além das duas, da Universidade e da Gama Filho, a Cândido Mendes, a Castelo Branco. Já tivemos problemas com a SUESC, com a FIG, enfim. É uma infinidade de instituições. Você acha, Sidney, que isso é uma crise sistêmica, é uma crise do sistema de educação terceiro grau particular? Não, é uma crise que instaurada pelo próprio MEC. O MEC, toda essa questão vem da origem. O MEC tem instrumentos suficientes, com base nas leis da educação, para impedir muita coisa que está sendo feita na educação. Por exemplo, há uma norma técnica do MEC que aponta uma série de exigências para transferência de uma mantença, e que o MEC alega hoje que não tem poder administrativo para ter uma ação mais pontual e mais incisiva, quando, na verdade, há uma norma técnica assinada pelo próprio secretário de regulação que indica que o MEC é responsável pela mantença e que a instituição tem que estar com a sua saúde financeira perfeita, todas as obrigações tributárias e trabalhistas têm que estar de acordo com o que manda a lei para que essa transferência seja feita, e o MEC não usa isso aí. O MEC alega que não tem instrumentos administrativos, senão jurídicos, para fazer as ações necessárias. Eu queria voltar um pouquinho aqui, só para o ouvinte entender essa situação melhor. Primeiro, as duas crises são crises antigas, essas duas universidades crises mais agudas, né? Vocês falaram aí de vários outros centros de formação superior, mas essas duas são as mais críticas e as mais antigas, pelo menos 10 anos de crise continuada. Segundo, que apesar da crise, aparece um grupo que se interessa pela aquisição das duas, o Grupo Galileu. Esse grupo promove uma fusão à margem até da legislação, porque parece que não há uma autorização para esse tipo de coisa. Então, não é de direito, mas é de fato, como o Edivaldo até ressaltou aqui, professor de uma dá aula na outra, esse tipo de coisa. E terceiro, mas não menos importante, é que os alunos estão sem aula, mas não param de pagar as mensalidades. E no caso do Edivaldo aí, da medicina, na Gama Filho, são mensalidades que chegam a 4 mil e tantos reais, a mínima é 3 mil e tantos, a máxima 4 mil e tantos reais, o que causa, no mínimo, um espanto de saber como é que esse negócio é falimentar, pré-falimentar, é lucrativo, não é lucrativo, por que o professor está com salário atrasado, por que que o governo não está se metendo nessa questão da fusão, há jogo político por trás disso, não há, porque parece, você falou isso, parece que é só administrativo, é só coisa, o MEC tem que tomar uma atitude, talvez você esteja chegando de Brasília, veio ainda, está nos eflúvios da administração pública federal, eu queria até que você falasse um pouco disso. Não, na verdade, parte é isso aí, e o MEC, na verdade, o papel do MEC nisso aí, o papel do MEC nisso é de fundamental importância, porque no momento em que ele diz que não tem instrumento hoje, que foi muito questionado nessa reunião nossa ontem, foi uma reunião muito, muito longa e desgastante. Produtiva, pelo menos? Não? Foi, eu considero que sim, em alguns aspectos, né? Porque o MEC diz que não tem hoje poderes administrativos para indicar uma intervenção e nem uma transferência de mantença. Porque há outros envolvimentos nisso aí que impede o MEC de tomar essas decisões. E foi dito pelo MEC ontem que o órgão vai até o final preservar as instituições. E esse aspecto eu acho bom nesse sentido. Agora, ocorre que a entrada do Grupo Galileu nisso aí não foi bem por esse caminho. Apareceu um grupo disposto... Não, esse grupo foi criado de forma sorrateira, de forma fraudulenta, dentro da própria Universidade Gama Filho, que surgiu de um professor do curso de Direito, que em pouco tempo se tornou proprietário de uma empresa que nasceu de uma outra que foi criada com capital muito pequeno, por gente acostumada a criar empresas no mercado, empresas com CNPJ limpo e que depois repassam para grupos financeiros para que as transações possam ser feitas no mercado financeiro. Quer dizer que não é só a questão da financiarização, como você falou ainda há pouco, mas essa oportunidade de negócio. Sim, né? Com certeza. Parece isso, né? Quer dizer, um professor de direito se junta com outras pessoas, cria uma empresa para assumir a universidade. Na verdade, foi uma mecânica e uma engenharia que foi criada, que começou na Gama Filho, mas que já tinha a participação da universidade através do seu então proprietário Ronald Levison, que a universidade só aparece depois nisso aí, mas está na origem da transação, Tanto porque está aí, né? Está na origem da transação, junto, né? Porque foram colocados imóveis como garantia disso aí. Eu estou achando interessante. Então, na verdade, são oportunistas, oportunistas, e que o governo deveria ter um controle maior sobre isso aí, que pessoas que se aproveitam de algumas situações entram no mercado para fazer negócio e hoje utilizam a educação e saem com dinheiro no bolso e deixam os trabalhadores sem dinheiro. Essa é que é a grande questão. Você sabe que no começo do programa aqui, quando eu vi esse negócio do Galileu, o Grupo Galileu, eu digo, bom, aí perguntei para a Vera, que Grupo Galileu? Não sei. As pessoas não têm essa informação sobre esse grupo. O Grupo Galileu surgiu de uma empresa chamada Rio Guadiana, que foi formada com capital social de R$700. Que depois foi repassada por R$2 milhões, e aí surgiu o Grupo Galileu Educacional. Não se sabe de onde surgiu esse dinheiro, e que veio para o mercado para adquirir duas instituições. Né? Pra... Já tem tempo esse Grupo Galileu? Tem três anos. Um por ano. Na verdade, eles mudam o conselho diretor, que é outra irregularidade, que isso precisa ser comunicado ao MEC, o MEC precisa aprovar. Sei. Porque a mudança de conselho diretor faz com que o MEC tenha que tomar ciência, porque é considerado mudança de mantença quando muda o conselho diretor. Essa questão do Ministério da Educação que tem que ser aí, assim. Essa mantença, para quem é leigo como eu, não tem, eu conheço manutenção, conheço gestão, eu estou achando que mantença é tudo isso junto. Quem é que vai ser o responsável, a obrigação de manter. Pois é, quem é o responsável pela manutenção, pela gestão, pela injeção de dinheiro, e o que o Evaldo falou sobre a questão da fusão, parte é isso aí. Na verdade, o MEC não autorizou. O MEC tem muita culpa nisso aí, mas tem feito muita coisa, isso é verdade, porque nós estamos acompanhando quase que agora, mensalmente, nós estamos em Brasília, estivemos ontem, quarta-feira estaremos lá de novo. Sim, mas e o MEC está aqui? O MEC tem, não existe regional do MEC. Não, mas porque vocês vão a Brasília e o MEC não vem aqui. Tem uma comissão permanente que foi instaurada e a comissão vem de mês a mês aqui ao Rio para tomar pé da situação. Porque você disse que o MEC também está atuante, né? Mas ao mesmo tempo, ele atua em cima de situações criadas por ele mesmo. Então, como é que você vai atuar em alguma coisa que possa favorecer alguém se você que criou isso aí? Foi o MEC que transferiu a mantença. Então, o MEC fica funcionando como morde e assopra. Em algumas ocasiões, o MEC avançou. A fusão, por exemplo, o MEC não permitiu a fusão. Não permitiu porque o sindicato já tinha levado lá, evidente. Os documentos. Mas tudo isso aí. Já tínhamos denunciado antes que isso iria acontecer. Tudo isso aí está vindo à tona e tudo isso, alguma evolução nós tivemos por causa da atuação do Sim Pro Rio, que teve uma atuação e está tendo uma atuação assim exemplar enquanto sindicato. Quer dizer, está cumprindo o seu papel, né? O sindicato está cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu papel, está exigindo. O sindicato criou dossiês sobre o grupo. Enfim, o sindicato está tendo a sua participação. E a responsabilização? Conseguimos colocar na CPI, né? A CPI foi instaurada a pedido do sindicato. A CPI começou em 2011 e terminou em 2012, é isso? Na verdade, a votação final do relatório da CPI foi agora em 2013. Deve ter cerca de um mês, né, que terminou essa votação começou final. Começou em 2012 e veio até agora, 2013. E chegou a que conclusão? Ela pede o indiciamento de várias pessoas, entre elas o Márcio André, que é o tal advogado que o professor estava falando agora, que era professor da Gama Filho, que depois virou dono da instituição. Pede o indiciamento também do Adenor, que é o atual dono da Gama Filho, sócio majoritário da Galileu. Pede o indiciamento também do Jorge Messias, que é o secretário da Séries. Séries é uma secretaria de regulação do ensino superior do MEC. Ele foi responsável pela assinatura de mantença, da passagem de mantença da SUGF para Galileu. Então, você pede... SUGF é o quê? SUGF é a Sociedade Universitária Gama Filho. Ah, é sim. A família. Tá, tudo bem. A família. A família Gama Filho. Aquele professor de guardapó branco. Isso. Papai Noel. Pede o indiciamento desse pessoal todo. Só que ainda, apesar desse relatório ter sido aprovado já, ele está na fase de encaminhamento. Então, ainda são, se eu não me engano, são 57 ou 59 encaminhamentos que ele tem que fazer. E, por enquanto, está naquela fase burocrática de fazer-se os encaminhamentos. Pois é, então aqui só, Edivaldo, entrando com uma cunha nessa conversa aqui, parece que nós temos sempre os problemas políticos e administrativos e temos a dificuldade, os obstáculos burocráticos que impedem a tomada de decisões rápida. É, ontem, inclusive, o deputado Celso Jacó participou da reunião e nós fizemos assim quase que uma imposição para que partisse da Comissão de Educação da Câmara a iniciativa de se criar a CPI Nacional. E foi na mesma hora rejeitada, porque falta boa vontade política nesse sentido, pô. Isso é muito difícil, tem uma pilha lá de pedidos para a CPI. Então, na verdade, o ensino privado também luta contra a falta de interesse de alguns políticos nesse sentido. E alguns não, né? Eu acho que de muitos, na maioria, porque, na verdade, você não consegue instaurar. Né? Colher as assinaturas para fazer o... É, exatamente. Só para concluir a questão da fusão, a fusão não foi efetivada, como é que proibiu, mas eles fazem a unificação. Hoje, vários departamentos, tanto de uma casa como de outra, foram extintos e foram unificados em um só, assim como alguns cursos que em 2011 foram transferidos da universidade, do Centro Universitário da Cidade, para a Universidade Gama Filho, total de 9 cursos, que levaram junto 2.342 alunos e mais os laboratórios, sem qualquer contrapartida. E isso também é ilegal. Mesmo pertencendo à mesma mantenedora, os cursos não podem ser transferidos. Sem dar satisfação a ninguém. Sem dar satisfação a ninguém. Compulsoriamente. Parece uma república independente ou uma casa da mãe Joana. A conclusão que se chega é a seguinte. É um grupo de empresários, um grupo de gente envolvida no mercado empresarial, que até tem algum domínio sobre transações empresariais, mas que não conhece educação. Não tem nenhum compromisso com o processo educacional. E nenhum conhecimento. Não conhece a legislação educacional. Departamento jurídico do Grupo Galileu não conhece a legislação educacional. Não quer conhecer. Não tem interesse. Essa que é a verdade. Então não há, por exemplo, na formação dos conselhos universitários, há o princípio de autonomia acadêmica que determina o artigo 600 do Conselho Nacional de Educação. Isso, eles passam por cima disso aí. Então, de sorte que eles querem mandar em tudo, fazer do jeito deles, e nós temos que aceitar. Para completar, ontem foi anunciado o pagamento de julho e agosto para hoje, anunciando que às 7 horas da manhã seria visualizado, e às 7 horas da manhã só foi visualizado o pagamento de julho. E eu, ao entrar aqui no prédio da Rádio Nacional, recebi a ligação do nosso reitor, professor Manuel Peixinho, dando uma satisfação de que houve um erro no banco, e que o pagamento de agosto vai ser visualizado a partir de 14h. Eles são todos uns brincalhões. Aguardemos então as 14h. Ronaldo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Isso aí o Simpro Rio tem destacado como uma coisa muito preocupante em termos do ensino do Brasil. Porque nós temos hoje 75% dos estudantes universitários na rede privada. Então, esse 75% de estudantes é a formação maior do Brasil, predominante. A grande maioria dos profissionais, dos grandes profissionais que vão trabalhar no país. E esses estão tendo uma educação precarizada. Por quê? Porque esse processo de financiarização é exatamente o fator de empresários que não estão ligados à educação e são simplesmente acionistas, estão empregando dinheiro com interesse simplesmente no retorno. Então, cada vez mais, o que a gente percebe é que as escolas, as universidades estão trabalhando com um sistema de ensino à distância, cursos simplificados, cursos reduzidos, formas massificadas de produção científica. A produção científica dessas universidades é cada vez mínima, é impossível a gente verificar progresso nessa área. Então, se não for, tirando as universidades públicas, e pouquíssimas PUCs e uma outra universidade privada, não há produção científica nas universidades privadas, não há nenhuma importância para isso, não há interesse para isso. Então, o que a gente vê? Isso é 75% dos estudantes brasileiros. Olha aí, a carência de mão de obra que a gente fala tanto, que se fala tanto no país, que está precisando importar, o que nós vamos ter no futuro? Que profissional que nós vamos ter no futuro? Se são apenas pessoas que estão correndo atrás de um canudo, se é mera responsabilidade em relação ao ensino. Então, isso, a gente tem, no sindicato, tem batalhado muito, tanto na CPI, que a gente esteve procurando apoiar o tempo todo, quanto também no MEC, procurando mostrar essas deficiências, que o MEC precisa criar regulamentações sobre o controle dessas universidades privadas. Precisa uma regulamentação mais precisa sobre isso. Nós temos agora em votação, está e para pública, votação... E até pública também, né, Ronaldo? Exato, porque até pública também. É, até pública, mas a pública... Anda com melhor qualidade, a gente sabe disso, porque tem salários melhores, pago em dia, não tem problemas que nós enfrentamos. Porque a falta de pagamento em dia, isso aí é um modus operandi das universidades privadas. A gente vê, é como se fosse uma forma de captar, financiar os recursos que eles precisam para aplicar em outra área, através do atraso do pagamento dos professores. Então atrasa 3-4 meses e pega aquele dinheiro, usa na construção, fazer obras, não sei o que, comprar outras unidades. Ronaldo, e eles e depois, recebem o ProUni, recebem o FIES. E recebem apoio do governo. O nosso salário, muitas vezes, é usado para pagar outras finalidades. E depois, o que eles fazem? Que normalmente é o modus operandi mesmo das universidades privadas. Vão parcelar esse salário atrasado, que às vezes são 4 meses atrasados, aí você vai receber aquilo parcelado. Muitas vezes até o parcelamento é atrasado. Então é uma situação que calamitosa. Nós precisamos, isso precisa ser denunciado, e esse espaço aqui é precioso até para nós utilizarmos para isso. É um grande momento que o Brasil precisa pensar seriamente essa situação. Há carência de mão de obra, há situação difícil, o Brasil precisa disso, há um desenvolvimento nítido em curso, nós precisamos ter gente capacitada para ocupar esses espaços. Mas dessa formação que nós estamos vendo, que 75% dos estudantes brasileiros estão tendo, é uma coisa assim impraticável, impraticável. Precisamos reverter. Há uma medida do MEC que está prestes a ser votada, e que é uma oposição muito grande das universidades privadas, que é a formação do INSAIS. É uma autarquia, né? É uma autarquia ligada ao MEC, que vai, então, controlar melhor o andamento das universidades privadas, as regulações, todo o sistema de recuperação, de saneamento. E você acha que isso é mais uma instância burocrática que está sendo criada? Não creio, porque o que eu vejo também é que o MEC, na atual estrutura, é muito insuficiente para dar conta de todo o universo de questões relacionadas ao ensino privado. São muitas unidades, muitas instituições criadas no país. Então, esse instituto que está sendo criado, que até está sendo com muita dificuldade, está uma luta muito grande, porque eles não interessam aos grandes empresários da educação, ele vai acompanhar com mais detalhe essas universidades privadas, no sentido de que elas recuperem, que elas tenham qualidade. Isso é uma bandeira que nós do sindicato estamos acompanhando, apoiando, e queremos que todos possam saber e da mesma forma nos apoiar. Mas, professor, vale lembrar também que o MEC não pode usar essa autarquia, esse projeto que inclusive foi aprovado agora há pouco tempo na Comissão de Educação, né, agora foi para a Justiça, não pode usar isso como massa de manobra. Porque ele hoje ele utiliza isso, falando que ele não tem mecanismo de ação, coisa que a gente questiona, para poder fazer com que a gente pressione o para a criação desse negócio. Para a criação desse mecanismo. Que na verdade não existe, ninguém sabe se vai funcionar. Exatamente. Mesmo, se vai ser isso aí. Exatamente. Inclusive, quem pediu a urgência disso foi um deputado da oposição. Sim. Um deputado da oposição pediu a urgência e está tudo travado. Sim. Agora, eu queria, aproveitando o que o Ronaldo falou, eu queria puxar para você, Edivaldo, o seguinte: 75% da massa dos estudantes de terceiro grau estão nas faculdades e escolas superiores particulares. A preocupação do Ronaldo é uma preocupação justa e legítima. O que vai ser dessa garotada quando se formar? E em que condições vai se formar? A baixa produção acadêmica e científica e de qualquer tipo das universidades particulares. E o país joga a bola para você, que é o cara que é do Centro Acadêmico de Medicina da Gama Filho. Como é que você vê isso? Assim, é, o que as universidades particulares hoje usam para defender esse ponto de vista é que elas dizem que as universidades públicas elas têm uma função mais de preparar um corpo de cientistas para o nacional. E as universidades particulares têm a pretensão de preparar alguém para o mercado de trabalho. Mas isso é mentira, que na verdade eles querem cortar custo com isso. Eles querem fazer o que a gente chama de grandes aulões. Cuspe-giz, é você chegar na sala de aula, tem um professor no qual ele vai descascar uma matéria ali para você, fazem grandes centros de educação à distância, no qual um professor atende 2.000 alunos. Isso é simplesmente para reduzir custos. Isso é uma grande preocupação com a gente, porque todas as universidades estão fazendo isso. Quando você abre o mercado também para que investidores estrangeiros, como acontece na Croton, na Anhanguera, que vem tomando grande parte e fazendo aqueles grandes conglomerados educacionais, isso é de grande importância, de grande preocupação, não só para a gente, isso é uma pauta da Uni também, da UEE, a gente preocupa, porque a formação da gente fica deficitária, uma vez que a gente não tem pesquisa, e quando a gente for pensar em fazer um mestrado, quando o aluno quiser fazer um doutorado, que aí estiver no mercado de trabalho, vamos ter grandes deficiências, grande dificuldade, né? Exatamente nessa área. Eu queria... E vocês, né, Edvaldo, na medicina mesmo, vocês não estão tendo nem aulas práticas também, né? Estão tendo que correr atrás. Pelo menos o pessoal do sexto período, né, em diante, está tendo que correr atrás de aula prática, porque o convênio com a Santa Casa está naquele negócio, paga, não paga. Dos a Santa outros, Casa está em crise. É, dos outros hospitais, alguns foram cancelados, o convênio, né? Isso que a Vera está falando é bastante importante, porque isso aconteceu também justamente naquela época de transferência, em 2011 para 2012, eles demitiram todos os professores da Santa Casa, arrumaram um hospital na Barra da Tijuca, antiga clínica São Bernardo, e a Santa Casa tem 500 leitos, São Bernardo tinha... Na planta, 200 leitos, na verdade, 30 funcionantes e 16 ocupados para atender uma universidade que tem 400 alunos por ano. Nós fomos lá com os vereadores, o vereador Carlos Eduardo, Raimon, Paulo Pinheiro, nós fomos lá verificar... E não andou? Aí é assistência política, representação política. Ali foi uma história de SUS, que eles iam ter um convênio com o SUS, convênio esse que não existia... Não sei o que, foi um negócio lá que nós descobrimos. Isso, na verdade, tentou-se depois disso, depois de muito protesto, de muitas denúncias, tentou-se voltar para a Santa Casa. Só que mesmo assim não se voltou tudo para a Santa Casa, continuou dando um tanto de matéria. Isso, a maioria das matérias continuou sendo dentro de sala de aula. Como é que você aprende cardiologia dentro da sala de aula? Como é que você aprende uma gastro? Eu vou te falar a verdade, é muito difícil você auscultar um coração numa mesa. Porque a mesa até hoje eu não consegui achar um batimento cardíaco nela. Então é disso que o aluno precisa. O aluno de medicina, ele precisa do conhecimento técnico, um conhecimento de prática. Ele precisa ter contato com o paciente. A gente está entrando na reta final do programa, o tempo voa, né? Você é de rádio, sabe disso. É, né? Mas eu queria jogar a luz aqui numa outra questão que extrapola um pouco essa discussão muito particularizada, que é a seguinte. A educação sempre é falada, propalada como investimento e não despesa. E essa é a dicotomia. Enquanto o governo, o Estado, considera a educação uma despesa, nós não vamos ter a educação que nós pretendemos e perseguimos. Agora, o que nós estamos vendo é que a educação virou um grande negócio. Como, aliás, a saúde virou um grande negócio. Como, aliás, tudo virou um grande negócio. Até o Maracanã virou um grande negócio. Então, é um modelo de desenvolvimento que, ele globalmente, ele prejudica em qualquer tipo de situação. Vocês acham possível, vocês que são da academia, afinal de contas, vocês são os seres pensantes, vocês não são o professor de direito que montou o Galileu lá. Como é que a gente pode sair dessa situação? Bom, eu vejo que todo grande negócio é legítimo, ele por si só tem a sua legitimidade, mas ele precisa caminhar com a legalidade. Eu não acho não vejo nenhum problema, nenhum grupo financeiro entrar na educação. Não vejo, sinceramente, nenhum problema. Desde que, e que faça disso um negócio, mas não pode transformar a educação em mercadoria. Que ele se aproxime, mas que use os investimentos para a melhoria da educação, isso aí é salutar, isso é saudável. Agora, como qualquer grande negócio, é necessário que haja uma regulação. é necessário que haja uma legalização e um controle, sobretudo, sobre isso aí. Controle do Estado. Do Estado. E no caso da educação, não há esse controle. Como também não há em outros setores desse país. Lamentavelmente, o que nós vivemos é isso. As coisas são feitas sem controle. As pessoas fazem aquilo que bem entende ao bel prazer, e tirando benefício próprio. Na categoria política é assim. Nos ministérios, as coisas são. Então, a educação falou, não é diferente. O Edvaldo falou da questão do ser um deputado da oposição, né? E a oposição é conhecida como a defensora do Estado mínimo. Exato. Quer dizer, é o contrário. Como é que a oposição está defendendo uma coisa que ela, na prática, ela não exercita quando está no poder, né? Ronaldo, você agora. Na verdade, o que a gente tem observado é uma grande crise no modelo de econômico mundial, né? Não é só o Brasil. Nós vemos que isso aí, a crise é internacional. Nós estamos vivendo um grande momento de busca de caminhos. Isso todo mundo está percebendo, até pelos movimentos nas ruas, coisa que não se via há muito tempo, a juventude buscando consciência. Nós estamos procurando um modelo. Precisamos realmente, a universidade, todos os meios pensantes, todas as formas de pensamento estarem buscando soluções, né? Isso passa por uma regulamentação maior das coisas feitas com a sociedade, né? Os recursos utilizados sejam cuidados de uma forma mais orientada pelos governos, né? Mas isso realmente é um processo que está acontecendo hoje no mundo. Nós vemos no Brasil isso, mas vemos também em outras nações. Precisamos realmente ouvir o que está sendo falado. Precisamos abrir um grande diálogo. Eu acho que essa busca de manifestação que nós vimos agora a partir de junho é um sinal importante que deve ser não abafado, não expulso, não calado de uma forma truculenta como está sendo feita, mas de uma forma em que haja oportunidade de se ouvir e de se debater sobre a situação para que a gente ache caminhos novos. Porque essa situação em que o capital privado impera de uma forma totalmente assim, buscando para si todos os benefícios, não pode superar uma realidade coletiva, né? Nós precisamos ver isso de uma forma mais consciente e tem que forçar esse capital que é realmente muito forte, que toma sempre as coisas no sentido muito introspectivo, no sentido pessoal, de ter cada vez mais lucro. Isso tem que ser colhido de alguma forma e de que haja, então, uma coisa com mais responsabilidade, uma vida coletiva em que as pessoas tenham condição de viver de uma forma mais justa, mais igualitária. Sabe que ontem nós tivemos dois momentos na Assembleia da ONU muito interessante, até estava comentando isso com o Edvaldo antes da gente vir para cá para o estúdio. O primeiro foi o discurso da presidenta Dilma, que foi muito, muito em cima da bucha. Aliás, tem um post no Facebook dizendo que foi muito bem recebido na média americana. A opinião pública americana gostou do que ela falou, porque ela é vítima disso aí. Ela se identifica com aquilo que ela falou. E no outro discurso, é o discurso do Mujica, o presidente uruguaio, em que ele fala isso, Ronaldo, que você acabou de dizer. Ele diz, nós estamos construindo o quê? O que é que ele disse? Olha, eu estou aqui carregando os índios que foram mortos, esse bloqueio absurdo a Cuba, econômico a Cuba, entendeu? A política colonialista nas Malvinas, ele está carregando tudo isso. E ele é o porta-voz disso aí na ONU. Muito legal também esse discurso. Aí eu queria, Edvaldo, que você, aproveitando esse gancho aí, para você, que afinal de contas é o jovem dessa mesa aqui, levantasse essa bandeira, né? É exatamente isso. O que a gente está procurando hoje, o que o jovem hoje está procurando, é simplesmente a sua luta pela cidadania. Cidadania é essa que passa por tudo, passa desde uma reforma política até uma coisa mínima dessa que já é assegurada pela Constituição, que é o direito à educação. Hoje o que o jovem está tentando, por isso que eu acredito muito nessa geração, espero que eu não me decepcione, é que a gente hoje tem uma consciência de que a gente precisa de algo para o futuro. É exatamente isso que é exatamente por isso que a gente está lutando. A gente está lutando por cidadania. E cidadania essa que contempla todos esses horizontes da educação, horizontes da civilidade, os horizontes de uma saúde, horizontes de um bem social comum, um bem social. Mais humanista, né? Mais humanista, exatamente, essa palavra, um bem social. Resgatar esse humanismo, né? Nós já tivemos, estudamos isso na escola, no tempo que a escola era escola, nós estudamos o humanismo, né? É verdade. Bom, eu comecei o programa com a Vera e vou encerrar com ela também, até porque, ô Vera, eu queria que você falasse um pouco, já que você é do Simpro, como também o Ronaldo também é do Simpro, né? Mas eu queria que você falasse dessa manifestação de hoje. Vai ter uma assembleia, na verdade vão acontecer duas assembleias, não é isso? Tem uma assembleia, Ronaldo, começa e você termina. Na Gama Filho vai ser a assembleia às 14 horas, no Teatro Diniz Fati. Já está marcado. E às 16 horas nós estamos também anunciando uma assembleia geral que a gente está querendo incluir os pais de alunos, a Associação dos Pais de Alunos, que tem já formada, a Associação dos Funcionários Administrativos, a Associação dos Professores e os estudantes nos seus diretórios, nos seus essenciais. Certo. Aqui também, que... também queria um informe também, que na semana que vem já está marcado em Brasília, no Senado, uma audiência pública que envolve a questão da Gama Filho e da UC. Sim. Foi chamado representantes da Galileu, representantes do corpo discente, das instituições, docentes, funcionário administrativo, reitoria, para que junto com os senadores a gente construa algum documento nesse sentido. Você sabe que ontem nós fizemos esse programa aqui sobre a greve dos professores municipais e estaduais aqui, né? Então, as duas professoras do CEP que estiveram aqui, elas enfatizaram muito, repisaram muito a questão de que esse movimento não é um movimento dos professores, não é um movimento de alunos, ele é um movimento da sociedade. É esse contexto, essa ampliação do horizonte é que é preciso vocês repetirem sempre, né, que ela disse, para que as pessoas se sensibilizem e se entendam isso aí. Mas agora eu quero passar para a Vera aqui, porque começou e não terminou. Depois você vai falar um pouquinho também. Amanhã nós temos a Assembleia da Universidade, lá do Centro Universitário de Cidade, lá no Simpro, às 14 horas, na Pedro Lessa, 35, segundo andar. E deixar aqui que o Simpro está atento, o Sindicato dos Professores, à frente do professor Vanderlei Quedo, nós estamos atentos a todos esses problemas nas casas, né, do ensino superior, não só na Gama, como na universidade, como as outras também, porque além dos alunos, nós temos uma grande preocupação também com os profissionais, com os professores, né? Não é só transferir mantença, e os empregos desses professores, vai para mais de 600 empregos só nessas duas casas. Né? Então, nós estamos atentos, estamos trabalhando já nesses dossiês todos que já foram colocados aqui. E a semana que vem, na quarta-feira, né, nós temos lá Brasília novamente. Isso já é fruto da CPI, pelo que eu fui informada ontem lá no sindicato, que já é fruto da CPI, que os deputados estaduais estão fazendo tudo para levar realmente essa CPI para o Senado e para os deputados federais também, para darem continuidade a isso. É uma luta complicada, porque primeiro vão instalar a CPI, depois consegue uma luta árdua, depois consegue instalar e vamos lutar para a CPI não acabar em pizza. Né? Essa que é a briga maior. Bom, o Sidney, por uma questão de deformação profissional, ele, como é radialista e jornalista, ele vai terminar o programa também. Vamos lá, Sidney. Eu só queria terminar dizendo que a gente... É uma luta que a gente vem desenvolvendo ao longo de muitos anos, isso não que começou não agora, não acabou, não há um basta. Do que diz respeito à universidade, há um prazo estabelecido pelo MEC até segunda-feira, para as duas casas, aliás, para que a mantenedora apresente a comprovação do aporte financeiro, para a regularização do cenário financeiro da instituição, para que o MEC, então, revogue as portarias de suspensão de autonomia e de vestibular, para que tudo volte à normalidade, e é o que nós esperamos. Porque eu queria dizer o seguinte, que professor, nós professores, não queremos ser mestres em paralisação e em greve. Nós somos professores para dar aula. Nós somos professores e temos que transmitir conhecimento. O que nos leva a essa situação, a essa posição extrema, é a falta de salário. Por isso que foi criada a frase, tanto da universidade quanto da Gama Filho, de que sem salário, sem aula. É, pois é, essa questão, você tocou agora num aspecto interessante, que é o seguinte: primeiro, as duas coisas que acontecem realmente, que são realidade aqui, não estão pagando o salário em dia, e segundo, que não está tendo mais vestibular para ingresso nessas duas universidades, que são universidades tradicionais. Exatamente. O que é lamentável sob todos os aspectos, não é isso? E a regularidade financeira e a comprovação desse aporte financeiro que foi colocado no plano de reestruturação apresentado ao MEC faz com que, comprovado isso aí, o MEC revogue as duas portarias, tanto a de suspensão de autonomia, certo, quanto da suspensão do vestibular. Bom, gente, eu quero deixar aqui os microfones abertos, o estúdio à disposição de vocês para voltarem aqui. Muito obrigado. Fazendo como o CEP. O CEP usa bastante aqui e deve usar mais, inclusive, nesse período agora que a luta está se agudizando. Vocês também, como a coisa está andando e agora estão envolvendo novos atores, novas interlocuções, é interessante que vocês venham e voltem aqui ao Tema Livre. Eu quero agradecer a participação do Sidney Amaral, colega jornalista, professor da Universidade, presidente da Associação Docente da Cidade, ao Ronaldo Leme Louro, vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Gama Filho e diretor do Sindicato dos Professores aqui, o Simpro, a Vera Câmara, que também é diretora do Simpro e professora da Universidade, e, por último, mas não menos importante, até mais importante, o presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Gama Filho, Edivaldo Guimarães Júnior. Um bom dia para você, que acompanhou o Tema Livre. O programa hoje foi muito bom. Espero vocês de volta amanhã às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.